Frequência 1198-295, Senhor Madrid, Madrid. Xenema 312, Senegal no zero, no 4, utilizado com 1-0, vento 060 graus, passou. Repouso, zona zero, Xenema 3. Fala 23, meio, do Zona 29, Paulo. Direita 29, Delta, eles são outro ponto de referência. 2, autorizado nível 390, após cruzar nível 100, vou direto no meu foco 018. Polo 32, tem no cruzado 390, pode cruzar 100, voa na polo no meu foco 018. Corretor Salvador, azul 2796, bom dia, saída Conde, passando 2000. Azul 2796, contato na banda decolagem, tudo azul sai da Conde, para o nível 170. Saída Conde, nível 170, azul 2796. Tchau. Tentar aprofundar? Cuidado, tá? Você não é muito autorizado. Aliás, ele falou que somos 0, 20, 0, 60, 0, 90. Eu acho que a parte antes precisamos de falar de pista 1, 7, 20, 0, 60, 0, 90. Na 78, mantém o modo estéreo. Espera segurar e aguarde. Final 9978, autorizado ali em bater pistão no zero. E mantém, pistão no zero. 79 chegou em controle, 90 decimal 8. Controle, tá 3179, bom dia, curvou à direita na saída, cego 1. Tá 3179, tá passando pela decolagem, 3179, tá no meu 320. Você me dá uma pequena informação, pode voar, lembra? Tá 3179, autoridade de gatilho. Obrigado, direto, lembra, cego, lembra, tá 3179. Eu vou dar uma olhada. Pode para a cópia? Pode para a fala nível 110, achando o padrão do 721, saída no barco com uma esquerda para a decolagem. 229. Thank you. Para Alexandre, direto ao Delta, a 3 minutos, com o Bus na final do PTV. estrutura, estrutura de voo, estrutura de repórter na parte do voo. Para a direita, após 2000, Alefa. Com 3304, na sua terceira saída, autorizada nível 3402. Vai, mantém o perfil 340, autorizado com 3304. 06, autorizado alinhar e decolar pistão 7. O vento 0602 ou 0 mais. 04. 1230, reduza velocidade para 2. Federal 9982, autorizado para decolar. 06, fora do salão número 0, Negativo com 1230 tráfego, 12 horas, 3 milhas, 1 sudeste. Após o taxi da rua, Flight 2.